Obrigado, Ipsa, pelas ajudas no som. Queremos que agora está melhor a ver, vamos. Let's go! Xenofobia em Portugal! Xenofobia em Portugal! Xenofobia em Portugal! Thank you. Por ao lado da frente ou não? A velhice não perdoa, olha a como é que é? E como a Amália até a garganta perdoa. Vai. Thank you. manifestação contra o racismo, contra a discriminação, paz, pão, habitação, por ensino de qualidade, tratemos todos com igualdade. Agradeço a participação de todos nesta ação de luta e homenagem às vítimas do racismo e xenofobia em Portugal. O agradecimento estendo de forma particular ao BAC Mulher, que nos deu a grande animação de Sete Alegres. Mais uma grande força para lutar contra o racismo. No passado mês de maio, a Frente Antirracista lançou um apelo para relembrar Alcindo, Alcindo Monteiro, assim como recordar outras vítimas mortais do racismo e xenofobia. Mas também marcar este dia como um dia de luta, um dia grande de luta contra as ideias e práticas racistas e xenófobas, onde quer que se manifestem. Luta de todos os que em Portugal e no mundo pugnam por uma sociedade mais evoluída, mais justa, mais solidária, contra as injustiças, discriminações, desigualdades e contra a guerra. 25 de Abril sempre! Racismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Racismo nunca mais! 25 de Abril sempre! Racismo nunca mais! Gostaria de agradecer a presença de várias organizações, cada vez mais. Estamos juntos, estamos fortes. Estamos juntos, estamos fortes, estamos juntos, estamos fortes, estamos juntos, estamos juntos. Várias organizações, particularmente aquelas que subscreveram o apelo, são aquelas que eu vou ler. Afropsis, psicólogos afrodescendentes em Portugal. Isso a gente valente, merecem palmas. Associação Cavaleiros de São Brás. Associação Conquista da Revolução. Associação Cultura no Muro. Associação Cultural Moinho da Juventude. Estão a ganhar, estão a ganhar. Associação Desportiva Criativa O Relâmpago. Associação do Património e da População de Alfama. Associação Operária de Promoção Intercultural. Associação Portuguesa de Amizade e Cooperação Yuri Gagarin. Barco do Tejo Maracatu, desculpem lá. Barco Mulher Lisboa. interessa, fascismo! Vou ler o nosso apelo, o nosso manifesto. Hoje relembramos Alcindo Monteiro, que foi brutalmente assassinado, mas também a todos que no dia 10 de junho de 1995 foram agredidos por um grupo nazi fascista. Assim como recordar outras vítimas mortais do racismo e da xenofobia, nomeadamente Bruno Candé, Giovanni, Wilson Neto, Mario, Tony, Elton, Mussu, Tete, Angot. O racismo e a xenofobia têm sido uma das expressões intrinsecamente à natureza do capitalismo. É usado como uma arma de dominação. A opressão e a violência sistemática em diversos contextos sociais. Os baixos salários, o aumento do custo de vida, os problemas no acesso à habitação, a precariedade no trabalho, o desinvestimento nos setores públicos, em particular na saúde e na educação, nos transportes públicos, que afeta a generalidade da população portuguesa, tem maior impacto junto às comunidades negras, ciganas, imigrantes e refugiados. Aos problemas identificados, as ações de discriminação e exclusão em confronto com os valores e os princípios democráticos e com a própria Constituição da República Portuguesa. Hoje, exigimos os nossos direitos e reafirmamos que todas as pessoas devem ter o direito a uma vida digna. Impõe-se cumprir os direitos escritos na nossa Constituição. A luta contra as ideias éticas, racistas e xenófobas, onde quer que se manifestem. E uma luta das pessoas que enfrentam as consequências da discriminação racial, da xenofobia e do apartheid. Mas elas também, as também uma luta de todos os que em Portugal e no mundo impugnam por uma sociedade mais fluida, mais solidária, contra as injustiças, discriminações, desigualdade e contra a guerra. A instigação do agravamento das guerras só conduzem à perda de mais vidas humanas. O maior sofrimento e destruição é nada contribuem para um caminho da solidariedade e da paz entre os povos. Acreditamos que todas, em qualquer mudanças virão da construção coletiva das nossas organizações para a elevação da consciência social, política e das lutas contra as opressões de racismo e xenofobia e todas as formas de exploração. Nesse sentido, reforçamos o cumprimento da Constituição portuguesa. 25 de abril de sempre, racismo nunca mais! 25 de sempre, racismo nunca mais! Hoje, lutamos e homenageamos as vítimas do racismo e da xenofobia em Portugal. Dia 10 de julho é um dia de luta antirracista. 25 de abril sempre! Racismo nunca mais! 25 de abril sempre! Racismo nunca mais! 25 de abril sempre! Racismo nunca mais! 25 de abril sempre! Racismo nunca mais! No estatuto! No estatuto! No estatuto! Estamos juntos! Estamos juntos! Estamos juntos! Estamos juntos! Estamos juntos! Obrigado a todos e a todas que participaram neste dia especial. A luta continua! A luta continua! A luta continua! Nos bairros e nas ruas! Nos bairros e nas ruas! Nos bairros e nas ruas! Nas nossas empresas! A luta continua! No bairro e nas ruas! A luta continua! No bairro e nas ruas! Muito obrigado! Só umas notas finais prévias. Vamos ouvir o maravilhoso som do Baco Mulher, lindo, que é para dar uma, para nós acalmar um bocadinho, e depois dar umas notas finais quando eles acabarem. As notas que eu vou dizer são as seguintes. À tarde, logo à tarde, vai haver um arraial da Vida Justa. Sai a divulgação, não falta, estamos juntos, estamos fortes, vamos lá estar no arraial. Depois, convém também agradecer a presença de uma delegação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Estamos juntos, estamos fortes, também precisamos dessa gente. E também uma delegação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sem essa gente, nós fizemos todos. Depois, uma outra nota final. Como nós somos o movimento da paz, nós temos aqui a paz, somos resistentes, temos a vida justa, lutamos por todas essas causas justas, é necessário que nós também, no trajeto para as nossas casas, quando saímos aqui, arranjemos um trajeto justo também, calmo também, porque só assim é que nós conseguimos lutar. Evitem qualquer exílio que nos possa estragar este maravilhoso momento. Portanto, quando formos juntos, com consciência, calmos, e a luta continua. começa no dia 10. É todos os dias racismo, racismo, nunca mais. Muito obrigado a todos. Yeah. Obrigado, muito obrigado. Finalizamos o nosso momento. Peço que dirija para aquele lado, se não for para aquele lado, vou dizer porquê. Não nos interessa. Vamos todos para aquele lado. Então, uma salva de palmas a todos e bom trabalho! 25 de dezembro! Estamos juntos! Pessoal, vamos terminar por aqui. Pessoas de segurança já sabem. Obrigado por terem estado. Continuamos na rua.